Meus amigos e meus irmãos, todas as vitórias estão decididamente ao nosso alcance. Decididamente ao nosso alcance. Como? Pela força do nosso trabalho. Milagre? Acredito sim. Mas no milagre do trabalho. Não estou com isso negando a existência de Deus e dos seus poderes. Que não tem nada de sobrenaturais. São sobrenaturais apenas enquanto nós não compreendermos o mecanismo das suas leis, que vão concedendo essas espécies de favores, que não são favores, pois Deus não tem privilegiados. Foi Jesus quem disse, meu amigo, que quando voltar vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Não sou eu que estou inventando, não. Portanto, não há privilégio para quem quer que seja. Quer ser um privilegiado de Deus? Passa por onde? Por isso é que nós tomamos muito cuidado aqui com essas questões de milagres. Ah, então o senhor não acredita em milagres? Uma vez me perguntaram isso. Eu disse, não, eu acredito sim, só que não são milagres. Está até nas diretrizes espirituais da religião de Deus. Gostaria até que achassem para mim aqui. Milagres existem sim, só que não são milagres. Todos eles têm uma explicação lógica que, em absoluto, age contra a crença em Deus ou sobre a verdade da sua existência. Se não se houvesse leis sobrenaturais, leis que derrogassem as leis divinas, então o monoteísmo já teria ido para o brejo, porque teria que existir um outro Deus que houvesse criado essas leis sobrenaturais e as regesse. Mas é tão fácil de entender isso. Daqui, ó. Milagres existem, só que não são milagres. Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, primeiro volume, página 235. Falando às mulheres legionárias, durante um seu congresso realizado em Araçatuba, São Paulo, revelei. Certa vez um repórter perguntou-me se acredito em milagres. Respondi-lhe, acredito. O fenômeno existe. Só que não são milagres, isto é, não são fatos que derroguem as leis naturais. Mas sim, acontecimentos que amanhã terão sua explicação científica, sem que seja negada a existência do divino poder, que paira acima de todos os sofismas da inveja humana, que infantilmente não quer admitir a existência de uma sabedoria superior à sua. Quanta pretensão! Mas com o tempo, o ser humano vai alcançando os segredos da ciência divina. Como ensinava Zarur, ninguém inventa nada, apenas descobre o que já existe no plano de Deus. Realmente, porque senão, antes de criar alguma coisa, o homem teria de estabelecer as leis que possibilitassem o funcionamento de suas invenções, é lógico. Pois não há efeito sem causa, não é o que pontifica a física humana? Um dia, as leis de Deus que regem o mecanismo dos chamados milagres serão alcançadas pela ciência terrena e totalmente compreendidas. Tal fato significa unir as duas humanidades, a carnal à espiritual, trazer do invisível para o visível, pela força da fé realizante, o que lá se encontra. Como revelou o apóstolo Paulo, a fé é a substância das coisas desejadas, a realização, pois, no plano material do que se encontra no espiritual. É a maior força para a materialização daquilo de que necessitamos. E este é um grande serviço espiritual que a religião de Deus vem prestando ao mundo, consolidando assim na terra o reino de Deus. No campo material, são muitos os exemplos. Hoje, estou falando aqui às mulheres legionárias e sendo ouvido por todos vocês e por todas vocês, até pelos que estão longe, fora do Brasil. Este microfone é um milagre, mas milagre da ciência, que antes se encontrava no invisível, na dimensão do pensamento. Se alguém dissesse há alguns anos que sonhou com uma caixinha dentro da qual pessoas em miniatura e coloridas, hein, andavam e falavam, seria considerado louco. No entanto, não passaria de uma simples previsão do surgimento da TV. Ora, um dos milagres, meus amigos e irmãos, um dos milagres que nós temos que realizar na Terra é vulgarizar o conhecimento a respeito do livro mais importante de toda a história. Alguém pode pensar, ele vai falar do Das Kapital, do Karl Marx, ou então vai falar nas produções de Lutero, ou nas epístolas papais, ou na codificação de Kardec, os livros de Kardec. Digo, nada disso. O livro mais importante da atualidade histórica é o Apocalipse. Não são as composições de Freud, não, é o Apocalipse. Apocalipse que é de Jesus, não é de João, não, hein? João é grande, o discípulo amado, mas quem disse que era um com Deus foi Jesus, só ele. Então a autoridade de quem escreveu o Apocalipse é a autoridade de quem tem poder para relacionar todas aquelas previsões que nesse livro tão importante estão contidas. Mas, ô pai, o Apocalipse até me afasta do campo religioso. Por quê? Oh, que surpresa minha, você vai se afastar do campo religioso por causa do Apocalipse? Ah, é claro, pai, você quer ver uma coisa? Eu abro o Apocalipse, em primeiro lugar, não entendo, é uma linguagem que vou te contar. Nem Champollion para decifrar o que ali se encontra. Ah, mas está em letras que nós entendemos, mas o sentido, meu amigo, nem Daniel, do Antigo Testamento, que decifrou o sonho de Nabucodonosor. Depois tem uma coisa, quando eu entendo um pouquinho, eu fico apavorado. Vejo que esse Deus é um Deus miserável e que Jesus é um conversa fiada. Mas por quê? Para de ofender Jesus e Deus sem necessidade. Primeiro, você diz por quê? Ah, pai, é o seguinte. Só tem desgraça. Terremotos, trovões, guerras, pestes. Só. É até um livro barulhento, você reparou? É menos aquele silêncio no céu que já falamos aqui naquele programa. É um momento solene da história da humanidade, né? Mas olha, dá licença agora de explicar uma coisa para você. O Apocalipse, absolutamente, não é a comprovação do desamor de Deus para com os seres humanos, como alguém já disse. Pelo contrário, Zarur explicava muito bem. O Apocalipse é uma demonstração da misericórdia divina por intermédio de Cristo Jesus. Ah, mas não estou entendendo. Ah, você não está entendendo? É muito simples. Você não sabe que se somar 2 + 2 vai dar quanto? Olha, 4. Eu estudei aritmética. A gente aprende isso lá no pré-pré. 2 + 2 = 4. Assim, com esse conhecimento tão simples para você da matemática, Jesus, com a sua superior inteligência, sabedoria supina, conhecendo o comportamento humano, sendo um grande psicólogo, concluiu que se nós seres humanos continuássemos na marcha em que viemos e que vamos, as consequências seriam tais, tais e tais e tais e tais durante todo o desenrolar da história. Aí estão as bombas nucleares, o máximo da ciência usada para a estupidez, que a ciência sem amor, ela abre as portas da morte para o homem, os povos, as nações. O senhor escreveu uma vez, a ciência iluminada pelo amor é a posse absoluta da verdade. depois eleva o ser humano à conquista da verdade. Na religião, na filosofia, na política, na economia. É, já pensou nisso? Agora, a ciência sem o amor, olha o valor do amor. Falou em amor, alguém já disse em cama, olha aí. Se você não der à ciência o banho lustral do amor, ela vai fazer bomba atômica, bombas químicas, bacteriológicas e assim por diante. O apocalipse é uma coisa tão divinamente amorosa que, fazendo o estudo dele, nós descobrimos, e você também se estudou o apocalipse, nós não somos donos da verdade, que tanto quanto o evangelho, o apocalipse tem suas bem-aventuranças. Como é que um livro que traria, segundo a concepção de alguns, só desgraça para a humanidade, pode ter sete bem-aventuranças? E dizer logo no versículo 3 do capítulo 1, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo, as coisas estão por acontecer. Então, para você tirar do seu caminho todos esses preconceitos, tabus, que a sua visão errônea das religiões ou da religião, tudo isso que você construiu, você tem que jogar fora. Para você entender o apocalipse, a primeira coisa que você vai guardar, que ele não é um livro que mostra o desamor de Deus para com os homens, pelo contrário, ele mostra o amor de Deus para conosco. Por isso diz que todos aqueles que estudarem o apocalipse serão bem-aventurados. Por que serão bem-aventurados? Porque saberão defender-se de todos os males que a humanidade semeou para si própria. Cada um colhe aquilo que semeia. Não é isso que nós aprendemos? E a humanidade aqui entre nós, você não vai poder desmentir isso. A humanidade, nós humanidade, não me excluo não, hein? Nós todos somos humanidade. É bom que todos nós coloquemos a carapuça. Todos nós temos semeado ventos. Haveremos de colher tempestades. E a humanidade está colhendo essas tempestades, que infelizmente a violência entronizou-se nos corações. Eu até escrevi para os jornais, vou ler aqui, saiu na Folha de São Paulo, o monumento da insensatez. É a guerra, viu? Em 1º de setembro de 1989, completaram-se 50 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Terrível hecatombe que ensanguentou a Terra. Estará a humanidade livre de outra desgraça semelhante ou pior? Enquanto não forem desarmados os explosivos que se encontram nos corações humanos, essa tragédia continuará ameaçando a todos nós. Só o novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, traz em si mesmo a solução desse grave problema. Isso não é história da carochinha, não, minha gente. Trata-se da mais pura verdade. Só o amor pode vencer o ódio. A guerra é o monumento da insensatez. Mas o monumento da insensatez maior é pensar que amor, quando se fala em amor aqui, está se falando de basbaquice, não é não? Não há nada mais enérgico, mais determinado, mais forte, mais poderoso do que o amor. Por isso ele pode vencer o ódio. E há uma coisa importante. O amor é irmão gêmeo da justiça. Sem justiça não há amor. Por isso Isaías dizia que a paz é resultado da justiça. Mas para que as coisas repressoras sejam aplacadas, o homem tem que se, mais que educar, reeducar. Aliás, uma cruzada de reeducação geral da religião de Deus está em todo canto, sempre iluminando o caminho da humanidade com o amor. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Vamos trabalhar porque Jesus está chegando. Meu irmão.